28, décima 8, bom dia. Recife 28, décima 8, graças, boa noite, mestre. Voro 649, localizador. 649, 3 milhas do externo, completa aproximação final LS, questão no zero, chama a torre 1895, bom dia. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia. Goro 649, está estabilizado, vai passando a escada, baixada travada. Goro 649, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na escuta, aguardando. Solo elevado azul 2. 4958. 1219, solo 50. Solo isolado. 49, modo autorizado, pistola 0, 100 graus, 109. Enter, eu posso voar no 649. 3 e alfa quilo. Baixa 3, alfa quilo, azul 4958. Solo Salvador, Mike XRX, finalizado em reboque, graças, bom dia. O Mike XRX, Yeti. Direito 2149, bom dia, gol 1649. Salvador, é o gol 1649, tá na Taxi Alfa. Gol 1649, livre, Taxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 6, Gol, ONU 649. Mike, Zé de Romeu. Esse é o Romeu, prossiga. Romeu 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Está com 2 no VOB, alocado 0115, com prosa do elevador Lacerda. Mike Juliette Romeu, 500 pés visual. Mike Juliette Romeu, altímetro 1020, mantenha-se visual na escuta do controle. Se escuta permanente, Mike Juliette Romeu, informa sobre o voo. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Romeu, Oscar Juliette Romeu, prossiga. Alfa Juliette Romeu, solicitou 095 para a Serra Amazônia, onde eu volto de fora, no hangar da B44, depois lá no 7, em sua porta, a 542, pronto para copiar. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, tá autorizado então, Salvador, Serra November, e uniforme, uauá, o nível é o 095, segue conforme o plano apresentado, a decolagem é da 17, corredor forte, com curva à esquerda, o controle 120.8, a torre 18.95, e o transponder 5024, Alfa Juliette Romeu. Positivo, deforme no centro, esquerda, corredor forte, 5024 com transporte. Controle 120.8, torre 11895, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, está correto o cotejamento? Só me tirando dúvida, esse município fica próximo à Lagoinha? Negativo, fica ali no lado de Canudos, naquela Juazeiro, Canudos, Monte Santo. Ah, ok, ciente. Chame a torre para acionar. Tenha uma boa viagem, Alfa Juliette Romeu. Muito bom dia. Muito bom dia, Alfa Juliette Romeu, para acionamento. Livre, Alfa Juliette Romeu, chame táxi. Alô. Aí, Steve. Boa tarde. Ajuste no 020, livre táxi até a interseção, chame para ingresso no 7, Alfa Juliette Romeu, confirme o código. Desconsidere. Livre táxi, chame ingresso. 7 Romeu. Autorizado Alfa Juliette Romeu, alinhar e decolar 1-7, o vento 090 graus, 1-0 máximo. Alfa Juliette Romeu. Salvador, bom dia, gol 092, nível 180. 092, bom dia. Passando a identificação, direto Duna, desce para 2000 pés, 1020. Duna 2000, NH 1020. Juliette Romeu ao Zuno 4. Livre cruzamento do campo. Reporte após cruzamento. Alfa Juliette Romeu. Zareiro 2223. Está autorizado. Vitória da Conquista. Nível 180. Conforme rota do plano. A decolagem é da 10. Saída Árvore. Após Elefa. Isso é conforme o plano apresentado. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5065. Entra para o 2223 para a conquista no 180, decola da TEC com curva direita, perfil da Arbor após Elefa. 208 controle de saída e 5065 no transponder 2223. Correto, passagem 2223, chama para o pushback e acionamento. 2223. Ok, o Papatango Lima Zulu Golf está autorizado Serra Serra Delta Mike, nível 040. Segue conforme o plano apresentado, decola da 17, saída Coral. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5063. Correto, Lima Zulu Golf, está no pátio 5. Ok, na área está, chame a torre de posicionamento e táxi, boa viagem. da informação ainda. Gol no 759, aguarde um minutinho, cópia. Aguardando, a saída seria qual, entendeu? É, a saída é Bael, transição Mótiva. Bael, Mótiva, obrigado. Controle 1208, tem um bom voo. Pronto, bom dia. Bom dia, de Papa Romeu, é para Juliette Romeu. Para Juliette Romeu, prossigo. Muito bom dia, cruzou a rádio, prosseguindo. Forte e autorizado na presença para o destino. Radial ideal é 003. É o 003, informe a distância. 160 quilômetros, 198 milhas. 198 milhas, ok, isso que a gente prossiga visual de CT na escuta do controle. Alô, para Juliette Romeu. E ascensão para 095, Romeu. Ascensão 095, vai para Juliette Romeu. Cópia. Afirma. Está autorizado Guarulhos, 360, via OP Zulu 10 até Taubaté. A decolagem da 10, saída da El, transição ótima. Controle 120, decimal 8. E o transponder 5070. Qualidade então, nível 360 para Guarulhos. Pela Zulu 10 até Taubaté. A saída decolando da pista 10 é da El Mótima. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5070. O gol 1759. Correto, gol 1759. Chame pushback acionamento. Chamarei nessa. Ah, sobrevão não cabula, mais próximo a gol. Zulu Golf, livre ingresso, livre táxi, corrigido. Ajuste no 020, chame para ingresso no 7. Ingresso Lima Zulu Golf, reporte alinhado e pronto. Controle Salvador, bom dia, voo 127. Informação 755, bom dia, direto pelo Veste, mantém nível 1 no 0. Termo. Voo 1-0-9-2-4, 2 milhas do externo, completa final elétrica, estão no zero, chama a torre 1895. 1895, até mais, obrigado. Posição 09. 0759, está autorizado a chamar um táxi. Pode ir para o táxi. Salvador, bom dia, gol 092, final, ILS X-Ray, pista no zero, passando certo. Gol no 092, autorizado pouso, pista 10, ajuste no 020, vento 110 graus, 11 nós. Em 20, livre pouso, pista 10, gol 092. Lima, Zulu Golf, mantenha a cabeceira e aguarde para decolagem. Alô, bom dia, Azul 4234, formação Índia 330, recife. Azul 4234, autorizado Recife, nível 330, decola pistão no zero, a curva à esquerda, saída curva Caju. Via Pizu 16, controle Salvador Opera 120.8, transponder 5074. Autorizado 330, Recife, decola pista no zero, saída Puca, Caju, Upzulu 17, 1208 ao controle, 5074 transponder, Azul 4234. Azul 4234, contagiante, está correto, são prontos para o direito de funcionamento. Tá. Salvo Azul 2783, com a Juliette, vitória da conquista. Azul 273 para Arbor, Elefa, aguardando cópia. Arbor, Elefa, aguardando cópia. Por gentileza, coordena 40 para gente. Confirme. Nível 140 para conquista. Gente, 140 para coordenada. Obrigado. Alô, Salvador, voo no 649, está no gate 6, autorização para posto seguro. No 649, aguarda a cópia. É, escuta para cópia. Temos um grupo da colagem 110 graus, 1 a 12 horas. Salvador, é o gol no 759 para o TAC. O nosso POB de 1 aqui foi 183, autonomia de 4 horas e 20, alterno galeão. 759, autorizado TAC, Zapate 1, no TAC sua Índia, considera pista no 0, chame torre 1895, ajuste no 020. Pate 1, pela Índia, considera 10, 10295, com 1020 no ajuste, gol 1759. O 75, mantenha para um nível de voo 110, informa o tráfego, posição 11 horas, 11 milhas, rumo norte, cruzando 060 em subida para o nível 095, Papa Alfa 32. Vai, gente, manter o 110, o 1755. Tango Lima, Zulu Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 040. Via saída Coral 040, Lima, Zulu Golf. Estacionamento 2223 a passarela. 2223, estou autorizado a se afrontar. Não cobre, 273. Autorizado a vitória da conquista, nível 140. Decola a pista 1-0. A curva direita na saída árvore Elefa, após cópula e após prossegue conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8, transponder 5071. Autorizado 140 para conquista, decola 1-0, curva direita árvore Elefa, após cópula. 1208 é o controle, 5071 é o transponder azul 273. 273, está correto, pronto, estiver de estacionamento. Valeu. Voo no 649, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Autorizado, seguro nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev, via 2550. Controle Salvador, opera 120 decimal 8 e o transponder 5076. A autorizado 360 para Porto Seguro, decola 10, direita da Eleida Bideg, receptor Whisky 50, controle 1208, transponder 5076. Pronto para Busbeck, acionamento Gol 1649. O 649, cotejamento está correto, confirma, está pronto para o push? Afirmo, no gate 6. Te aguardo, Busbeck, 649. Na escuta. Não! Gol 092. 092, ingresso direto, posição 05. Juliette 5, 092. Autorizado, vetória da conquista, nível 280, decola pista 17, a curva direita na saída Abra Lefa. Após o apoio, após prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5104. Novembro visto, o cotejamento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Para o saneamento, táxi, decolagem, chame em torno de Salvador agora em 1895, ajuste no 020. Solo, seria previsão para o voo no 64 mais? 2 minutos, 649. Sim. Taxi 2223, 50 no POV, 7 horas, Salvador. 35 no 20 desse momento. Falou, 759. Voo no 759, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 360. Da EL 360, voo no 759. Voo 649, após a passagem do hotel e da passaria da retaguarda, está autorizado. O Chibeck, finalmente, chegou no ponto para o táxi. Após passagem do ATR da passaria, está autorizado para o Chibeck, finalmente, para o ponto para o táxi. Voo 1649. Voo no 755, informa um tráfego mantendo 500 pés no Robson 44 nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua programação. Voo 755, está ciente. Doutor Salvador, o voo no 759, quando cita pro de Dael? Voo no 759, autorizado Dael. Dael, voo 759. A 245? Patangol, Lima, Zulu, Golf e autorizado ao Prodigy. nossa bula vai para sobrevoar em Amar, ali na Mike, que vai entrar. Mike, você já te chamou. Salvador, muito bom dia, 2223 na Índia, pronto. Torre Salvador, bom dia, 2223. Autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 110 graus, 10 nós. Para o táxi, o Papa Romeu tem 90 graus. Autorizado a alinhar e decolar o 2223. Confirme, chamou a torre? Recife, centro Recife na frequência 12685, alterna 1245. 12685, 1245, alta do Léo Flamengo. Estabilizado LDS, voo 755. Voo 755, completo final do procedimento LS Activation, chame a torre em 1-8-95. 1-8-95, obrigado, bom dia. Para o Santos, Gol 1649, com 0854 de autonomia, alterna com PIN e 1-38 de PAB. 9, está autorizado o táxi, bate 1, não está em Índia, Boa Serra, piso no 0, chame torre 1895, ajuste altímetro no 020. Táxi Índia, Boa Serra, torre 1895, ajuste no 020, Gol 1649. Formação relativamente grande perto de Leda. Confirma a província, Gol 1759, por quantas milhas? É, vai ser só, desculpa, desvia à direita, direita, por aproximadamente 40 milhas. Na proa do desvio, Gol 1759. Ok, vai desviar na proa 250. O livre desvio do Gol 1759. Ok. Pronto para o táxi. Salvador, Guerra Romana, estacionado, pronto para o táxi. Ele vai voar na proa de... Ognave, Oscar Golf, November Alpha Victor. Galera, aliado e pronto, sistema 7, Guerra Romana, viu? Chama 208. Tudo aos 41208, bom voo. 08, boa. Controle Salvador, muito bom dia, 2223, Arbor Elefa. Saída 2223, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para nível de voo 180. Via Arbor 180, 2223. Passe de carro, 7 a 9, para plano com Bocon, Salvador, Salvador, para acionamento e autorização. Estimativa, eu passarei do 2223, suba sem restrições. Sem restrições, 23, graças. Mais 2 minutos, 4234. Voo 1759, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. Gente, o Netuno 28, sentiu o aguardando cópia. Para o táxi azul 2783 com 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 2783 1723, autorizado táxi, bate 1, táxi a Índia, posto aéreo, pista no 0, chame Torre 1895, registro no 020. Autorizado, bate 1, Índia, posto aéreo, Torre 1895, 120, 273. 234, após a passagem do ATR da companhia Ataguaça, autorizado. Para o Chivec, finalmente, o aeroplano para o táxi. O ATR autorizado, chama táxi, azul 4234. Por 755 aos 43, direito no 21, desse horário. Direito, estou móvel, 755. Bom dia, Golo 755, Lisboa, Francisco. Golo 755, autorizado táxi real, Parra Costa, Santa Catarina, Juliette. Alfa, Juliette, Golo 755. Paulo Salvador, bom dia, Mike Yankee Hotel. Autorizado, decolagem da 10, Gol 1649. Estou aqui na remota do Pat 1, na posição 13. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pat 1, na posição 9. É, está autorizado o início do reboque da saída do Pat 3, após para ingresso Pat 1. Ok, autorizado a reportar no Pat 1. Confirma posição. Remota do Pat 1 na posição 13. Desconsidera a posição, mantenha a posição em aguarde. Ok. E 1-7. Aliás, mantém na 1-0, senhor? 1-0, corrigir. 1-0, ali mantém, 2-7-3. Okay. Um instante, se arma, meu Vitor. Os 45208, bom. 208, bom dia. Não é o Gol, Ono 649, decolou? Gol Ono 649, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Livre ascensão 360, na saída da EL, Gol Ono 649. Novembro Vitor está livre, 110 com a 12. Tango Lima, Zulu Golf, plano IFR cancelado, 1048, descida autorizada para altitude de tráfego, reporte cruzando 3.500 metros. Salvador, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2.41, 2. Rule 4981, small cadent via Ponce arrival, descent of flight level 060, KN810, 20. Flight via Ponce arrival, clear to descent 20, secure, Rule 4981, KN810. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Novembro, Lito. Romeu, Serra Novembro, Vitor, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor para o nível de voo 280. Arbor 280, Serra Novembro, Vitor. Parede 2223, autorizada para o Prodi Elefant. Prodi Elefant, 2223, graças. Tango Lima, Zulu Gol.